Panorama Agrícola para 18 de outubro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo a programação desta segunda-feira, 18 de outubro, de noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. Há duas fontes que geram alegria, o bem realizado e o dever cumprido. Evite acidentes com as cobras, saiba o que fazer para afastá-las na dica de hoje. Ampliado o projeto de inclusão digital para o meio rural. Exportações do agronegócio brasileiro atingem novo recorde. Nesta segunda você tem mercado agrícola sobre a safra do arroz. E também o Espaço da Mulher, que fala sobre cooperativismo. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar do programa, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para afastar cobras, mantenha sempre limpos os terrenos, quintais e plantações. Estas medidas evitam o aparecimento de roedores que atraem as cobras, que deles se alimentam. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Vamos falar em ganhar dinheiro e melhorar as condições de vida da família? Quem sabe comprar um carrinho, reformar a casa? Gostou? Pois é, essa é uma possibilidade que o cooperativismo pode trazer quando bem administrado. O que se procura ao organizar uma cooperativa é melhorar a situação econômica de um grupo, solucionar problemas e necessidades comuns através de um acordo voluntário de cooperação mútua. A cooperativa busca colocar os produtos e serviços de seus cooperados no mercado em condições mais vantajosas do que teriam sozinhos. Este tipo de empresa não visa o lucro pelo lucro. É um modelo que contribui para a igualdade entre trabalhadores e trabalhadoras. O governo, através de suas instituições, dá incentivos como benefícios financeiros e capacitação. A Aliança Cooperativa Internacional afirma que as cooperativas serão mais fortes e influentes se mais mulheres forem ativamente envolvidas. Então, se você faz artesanato, costura ou gosta de fazer bolos, pães, doce, pense na ideia de buscar em seu município parceiros para formar uma cooperativa. Busque informações na Epagri, Prefeitura ou sindicatos. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura e o Banco do Brasil em Santa Catarina estiveram reunidos para discutir a execução do programa Beija-Flor, de inclusão digital do homem do campo. Os objetivos do programa Beija-Flor passam pela manutenção de 110 telecentros já existentes, em parceria com o banco, e a criação de mais 500 unidades para os próximos 6 anos. A ideia é ajudar as comunidades rurais em ações empreendedoras para dar sustentabilidade às propriedades. No encontro foi apresentado ao Banco do Brasil detalhes do Santa Catarina Rural. O Banco do Brasil em 6 anos deve doar 7 mil computadores para telecentros que vão poder ser utilizados para acessar linhas de crédito para agroindústrias, entre outros itens necessários. As exportações do agronegócio brasileiro entre outubro de 2009 e setembro deste ano somaram 72,3 bilhões de dólares. O valor é recorde na série histórica do período, 12 meses, e já supera em US$ 550 milhões, o maior resultado obtido com a exportação de produtos agropecuários, o que ocorreu em 2008. Os setores que mais contribuíram para o incremento das exportações foram café, carnes, cereais, farinhas, sucos de frutas, produtos florestais, o complexo da soja e fibras e produtos têxteis. Na análise por país, destacaram-se as taxas de crescimento das exportações do Brasil para a Argélia, o Egito, a Arábia Saudita, o Irã, Itália, Japão, China e Coreia do Sul. Vem aí as informações do mercado agrícola. As previsões iniciais para a safra nacional 2010-2011 de arroz são de aumento de área plantada, rendimento médio e de volume produzido em comparação com os dados da safra anterior. Alguns fatores devem favorecer a produção nesta safra. Entre eles, tem-se a disponibilidade de água, possibilitando que os açudes e as barragens encontrem-se com seus reservatórios praticamente cheios, o uso de variedades com alto potencial produtivo e as previsões de chuvas escassas, que acabam favorecendo o arroz irrigado, que representa cerca de 80% da produção brasileira. Estima-se uma área plantada de 2.760.000 hectares e quantidade produzida de 12.160.000 toneladas. Nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, responsáveis por cerca de 72% da produção brasileira, o plantio da safra prossegue em condições normais. Rio Grande do Sul é o primeiro produtor nacional, com 62% da produção, ao contrário do ano passado, quando teve o problema decorrente do excesso de chuvas nas principais regiões produtoras durante o plantio e o desenvolvimento da lavoura. Nesta safra, se as condições climáticas continuarem favoráveis, a área plantada deverá atingir 1.100.000 hectares e a produção 7.770.000 toneladas. Santa Catarina é o segundo produtor nacional, com aproximadamente 10% do volume produzido. O estado deve atingir na safra 2010-2011 um total de 1.100.000 toneladas numa área a ser plantada de 150.000 hectares e rendimento médio estimado de 7.100 quilos por hectare. No litoral norte catarinense já foram plantados cerca de 95% da área. No Vale do Itajaí, 55%, e no litoral sul-catarinense, a microrregião de Criciúma já plantou entre 60% e 70%, a de Araranguá entre 50% e 60% e a de Tubarão em torno de 40%. Lembrando que em alguns municípios da microrregião de Tubarão, o plantio inicia mais tarde, podendo estender a semeadura até a primeira quinzena de novembro. Analisando o balanço de oferta e demanda nacional, observa-se que neste ano o Brasil tem uma necessidade de consumo de aproximadamente 12 milhões e 200 mil toneladas. Deve importar em torno de 1 milhão e 100 mil toneladas, principalmente dos mercados uruguaio, argentino e paraguaio, enquanto as exportações podem alcançar cerca de 400 mil toneladas. Vale lembrar que Santa Catarina é superavitária na produção do cereal. Além de abastecer o mercado interno, vende o produto principalmente para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também exporta para os países da África, Ásia, Europa, América Central, Oriente Médio e Mercosul. No produtor, os preços do arroz catarinense têm acompanhado o comportamento do mercado nacional, considerados baixos e muito próximos aos custos de produção, sendo cotado entre R$ 26,50 e R$ 27,00 a saca de 50 quilos. A sobrevalorização do real continua comprometendo a sustentação dos preços no país. As expectativas dos agentes de produção e comercialização são de que os preços do arroz voltem a ganhar força e recuperem gradativamente o seu poder de compra. Luiz Marcelino Vieira, Epagre Cepa. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.